O nosso tema de hoje é o Evangelho como testemunho. Evangelho, a gente sabe, é boa nova, né? O significado da palavra Evangelho é boa nova. Porque quando Jesus surgiu, ele trouxe um ensinamento bastante novo para nós como humanidade. Ele é o símbolo do amor. Então, ele reconceituou Deus para todos nós, tirando aquela figura severa e mostrando um Deus Pai, bom e justo. Mas falou de muitas outras coisas. Falou do que servia essa nossa passagem pela Terra, o que viria depois, ou seja, vida presente, vida passada e vida futura. Tudo interligado. E nos tornou mais fácil a compreensão de algumas coisas que aconteciam conosco como humanidade. Por isso que é chamado de Boa Nova, né? E o Evangelho, a gente pode dizer que ele é um manual de vida. Porque ele também nos disse que nenhum de nós poderia ascender ou ir ao Pai, se não por ele. O que ele quer dizer com isso? Que através desse manual, ali estava escrito o que a gente deve fazer, o que a gente deve evitar de fazer para conseguir a autoelevação ou iluminação, até que a gente pode chamar. E testemunhar nada mais é do que manifestar, então, esse ensinamento que nos foi repassado. O maior que testemunhou o Evangelho, essa boa nova, foi o próprio Jesus. Os textos nos contam que a ida dele para Jerusalém, a última ida dele para Jerusalém, ele já sabia que ele estava se encaminhando para a morte física. E já tinha alertado todos os apóstolos e os familiares dele sobre isso. E todos ficavam muito apreensivos, porque queriam preservar a integridade física dele, não queriam que ele morresse. Mas ele disse que tinha que ser dessa forma, porque ele precisava testemunhar tudo aquilo que ele vinha ensinando, vinha dizendo, e que profetas anteriores já haviam nos relatado. A gente sabe que após a morte dele, o cristianismo teve muito mais força. Os próprios apóstolos, depois, tiveram que eles começarem a trabalhar de uma forma mais autêntica a questão do Evangelho. Levaram, imagina, 12 pessoas, 11, levando essas boas novas a todos os povos dali da região. O próprio testemunho que ele deu serviu para isso também. Nós temos relatos de várias pessoas, seguidores, que acreditando em tudo aquilo que ele tinha falado e vivido, manifestaram a sua crença, inclusive através da própria morte. Nós sabemos que os cristãos eram perseguidos durante muito tempo, e aqueles que eram aprisionados eram levados à morte. Então, são testemunhos de fé. E às vezes nós até nos perguntamos, o que que é a fé? O que que é acreditar? Ou no que é que nós acreditamos? A nossa fé, ela é algo ativo ou é algo inativo, passivo? Por que essa pergunta? Porque aquilo que nós fazemos, aquilo que nós manifestamos a todos os momentos, é aquilo que nós acreditamos. Muitas das coisas que nós fazemos, elas são feitas de forma até inconsciente, mas é os conteúdos que nós temos dentro de nós, é quem nós somos realmente, que se manifesta em algumas ocasiões, sem que a gente tenha consciência plena daquilo. Haja vista os arrobos que nós temos quando nós estamos na situação chamada fora de si, quando nós perdemos o nosso eixo ou controle, nós manifestamos simplesmente quem realmente nós somos. Então, a questão da fé, não adianta apenas eu acreditar em Jesus, eu preciso mover algumas coisas que eu estou realizando naquele sentido, para que isso se torne cada vez mais a minha essência, que aquilo se torne cada vez mais aquilo que eu vou produzir verdadeiramente. Nós temos inúmeros exemplos que passaram antes de nós, alguns até encarnados hoje, que são pessoas que nós dissemos que são pessoas boas. Mas por que elas são pessoas boas? Porque elas estão fazendo coisas boas. E como é que elas conseguem fazer essas coisas boas? Muitas vezes abrindo mão de alguns desejos egóicos que todos nós temos. Hoje, no programa da rádio, nós abrimos o Evangelho no texto que é Buscai e achareis. E o primeiro título que tem ali é o Ajuda-te e o céu te ajudará. O que ele quer dizer com isso para nós de uma forma bem curta e bem simples? Nós temos que agir. Aquilo que nós colocarmos como vontade, aquilo que nós, a direção que nós tomarmos, nós vamos ter acompanhamento, sempre. Às vezes, a direção que nós escolhemos não é uma direção boa. E também nós temos o acompanhamento para essa direção não boa. Mas através dos resultados da análise, da reflexão, nós temos a capacidade de verificar se aquilo ali realmente está sendo bom ou não. Bom para quem? Às vezes nem para mim, normalmente nem para nós mesmos não faz bem. Porque as coisas são muito efêmeras. Então, aquela felicidade que eu tenho num momento, ela se extingue, às vezes, em alguns minutos. E eu já quero algo novo, porque não satisfaz. O buraco continua ali dentro. Então, nós temos que realmente modificar aquilo que nós estamos buscando, porque a análise me mostra que não está sendo saudável, no mínimo isso. Nós podemos perceber, durante o nosso dia, todo dia é um dia novo, mesmo que ele tenha algumas coisas iguais, mas todo dia é um dia novo, no sentido de que ele me traz novas oportunidades. A situação que eu vou vivenciar hoje, ela pode até ser semelhante a ontem, mas ela é nova, por vários aspectos. Então, naquela situação, naquela oportunidade, eu posso novamente fazer diferente, fazer melhor. É isso que quero, não é fazer apenas, é fazer melhor. O contato com pessoas, mesmo aquelas pessoas do contato diário, também são novas oportunidades. Porque a gente pode desfazer alguma coisa que não ficou correta. Pela questão emocional, às vezes nós falamos o que não devemos, agimos de forma errada, mas eu tenho uma nova chance de arrumar aquilo. Então, todo momento é um momento novo. Tem um autor que diz, é uma pergunta que ele coloca, a vida, nós estamos vivendo ela ou nós estamos apenas durando, contando a nossa existência pelos anos, fazendo os aniversários e apenas existindo, mas talvez não vivendo nessas oportunidades que eu coloquei e que cada um sabe as oportunidades que tem na sua vida. Pequenas, mas valiosas, cada uma delas. Tem coisas que, como eu disse, são pequenas, mas que modificam tanto o nosso futuro a partir daquele momento em que nós decidimos fazer diferente, modifica para sempre. Uma relação ou uma tomada de posição, de consciência, de assumirmos uma decisão, agora eu quero fazer dessa forma. cansei de dar a cabeçada, vou fazer assim. Modifica muito. Então, eu disse que isso aqui é um manual, manual de vida. A gente pode se espelhar nele em vários aspectos. Quando a gente abre e faz o Evangelho no lar, e nos é ofertado um texto, e a gente lê ali e tenta trazer aquele texto para o nosso dia a dia. Um texto muitas vezes antigo, 2000 anos, algumas passagens, outros um pouco menos, da época do livro, 170 anos, mas todos eles têm alguma relação ainda com a nossa vida, todos. A gente tem que achar, buscar, perceber esses ensinamentos que muitas vezes estão um pouco ofuscados pelo nosso olhar, porque temos que abrir mais os olhos para ver aquilo que é realmente importante, essencial, para podermos fazer essa mudança na nossa vida. Então, é uma tarefa de uma vida toda. A nossa evolução, o nosso progresso individual, não só o progresso material, mas o progresso moral, ele não cessa, porque nós temos muito ainda que fazer. Então, que esse muito seja um pouco a cada dia, para a gente conseguir chegar num ponto de poder dizer, não cheguei lá no ponto ainda, no fim, mas eu já caminhei, eu fiz já um pouco do percurso, eu já percorri, e esse pouco já está valendo a pena.